Bem, meus amigos e irmãos, conforme prometemos, vamos trazer o programa de hoje do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um trecho para o nosso estudo, o estudo dos simples de coração. Os sacerdotes tentam prender Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículos de 10 a 53. Depois de terem seus irmãos subido para a festa, subiu Jesus também, não publicamente, mas como se quisesse ocultar-se da multidão. Os adversários, procurando-o na festa, inquiriam: onde está ele? Onde está Jesus? Muitos eram os murmúrios que corriam entre o povo a seu respeito. Diziam uns: ele é bom. Outros, porém, afirmavam: não, não é não. Antes de tudo, Jesus engana o povo. Ninguém, todavia, ousava falar abertamente a seu respeito, por medo das autoridades. Ora, indo à festa já em meio, Jesus subiu ao templo e se pôs a ensinar. Maravilhados diziam os que o escutavam: como sabe este homem tantas coisas? Como conhece as Escrituras sem ter jamais as estudado? Jesus então lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém se dispuser a fazer a vontade de Deus, reconhecerá se o meu ensino é dele ou, então, se falo por mim mesmo. Ora, quem fala por si mesmo busca sua própria glória, mas quem procura a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não existe injustiça. Moisés não vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vós a cumpre. Por que procurais tirar-me a vida? Respondeu-lhe o povo: estás endemoniado! Quem procura tirar-te a vida, Jesus? Ao que ele lhes replicou: uma só obra fiz, e todos vós vos maravilhais. Moisés, este vos deu a circuncisão. Muito embora esta não venha de Moisés, mas dos patriarcas. E no sábado circuncindais um homem. Ora, se um homem recebe a circuncisão no sábado, para não violar a lei de Moisés, Como ficais indignados comigo, porque no sábado tornei um homem inteiramente sadio? Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns que eram de Jerusalém começaram a dizer: não é este aquele a quem procuram tirar a vida? Mas vejam que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Será possível que as autoridades tenham realmente reconhecido que este homem é o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde ele é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus levantou a sua voz no templo, ensinando e dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque eu sou dele, dele eu vim, porquanto foi ele quem me mandou até vós. Desesperados, procuravam então prender Jesus, mas ninguém conseguiu colocar as mãos nele, porque ainda não era chegada a sua hora. Mas muitos do povo acreditaram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais do que este homem tem feito? Ora, os adversários, ouvindo o que a respeito dele murmurava a turba, juntamente com os principais sacerdotes, mandaram oficiais de justiça para o prenderem. Jesus, porém, lhes disse: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e vou para aquele que me enviou. Vós me procurareis, contudo não me achareis. E onde eu estiver, vós ali não podereis ir. Perguntava, porém, o povo entre si: aonde irá este que não o encontraremos? Onde é que ele residirá? Irá, porventura, para os judeus dispersos entre os gregos e instruirá os gregos? Que significam as palavras que ele pronunciou? Vós me procurareis e não me achareis. E onde eu estiver, vós ali não podereis ir. No último e maior dia da festa, Jesus de pé clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba da água da vida eterna. Quem crê em mim, como disse a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Isto disse Jesus, referindo-se ao Espírito que haviam de receber aqueles que nele crescem. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Alguns dentre o povo, ouvindo estas palavras, gritavam: "Este homem é realmente o profeta!" Outros: "Este é o Cristo!" Outros, porém, perguntavam: "Pois que? Da Galiléia é que vem o Cristo? Não declarou a Escritura que o Cristo virá da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi?" Assim então, houve um grande desentendimento entre o povo por causa dele. E alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe conseguiu pôr as mãos. Voltaram então os oficiais de justiça aos principais sacerdotes e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Responderam os oficiais: "Porque nunca homem algum falou como aquele homem." Ao que lhes replicaram os adversários: "Dar-se-á que também vós estejais iludidos? Porventura algum dos principais creu nele? Quanto a este povo que não entende a lei, é amaldiçoado." Nicodemos, que era do número deles e que antes fora ter a noite com Jesus, perguntou-lhes: "Porventura a nossa lei autoriza que se julgue um homem sem primeiro ouvir e inquirir do que faz?" Eles lhe responderam: "És tu também da Galiléia? Examina e vê que da Galiléia jamais se levanta profeta." E então, cada um voltou para sua casa. Bem, meus amigos e irmãos, eu vou passar a palavra agora aos que estão comigo aqui em torno desta mesa. Simbolicamente, que vocês também estão em torno dessa mesa, estudando com simplicidade de coração esse compêndio de sabedoria eterna que o homem deve compreender como o roteiro seguro da sua vida. Mas quando a gente diz isso, o camarada pensa que é só a sua vida particular. Não, é o que ele realiza principalmente fora da sua igreja, do seu culto, da sua missa, da sua reunião espírita, da reunião de irmãos ateus em torno das suas ideologias. Porque todos nós somos sociedade. E o Evangelho de Jesus é um livro que nos ensina a ter ética. Como eu já disse, ele está pleno de espírito de solidariedade. A solidariedade expandiu-se do luminoso campo da ética e se transformou em estratégia, como ela sempre foi. Está sendo percebida como estratégia, porque sempre foi estratégia. Por isso é que há tantos anos eu lancei a economia da solidariedade espiritual e humana dentro da estratégia da sobrevivência. E quando é chegada a hora de uma ideia, ela é mais poderosa que todos os exércitos do mundo, como disse Vitor Hugo. Por isso, de nada adiantou aos sacerdotes tentarem prender Jesus, ou pior, crucificarem-no, aliados num conluio com o poder de Roma. Tantas vezes eu expliquei aqui, quando pensavam ter acabado com ele, pois tinham-no levantado no madeiro, na morte infamante de cruz, o que é que ocorreu? Ele foi colocado pelos seus adversários acima da cabeça de todos. Então foi mais visto. Acima da craveira comum. Quando realmente estamos a serviço de Deus, diz o texto sagrado, tudo conspira em nosso favor. Bom, que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente, viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. A série Evangelho Unificado de Jesus você acompanha também às 16h, aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio.